confirmando, nível 1 no 05. 85. Sim, plano modificado ao 0908, suba em condições visuais, nível 1 no 05, isso, Foxtrot Lima. 085, confirma 085. Assim, te mantendo sim em condições visuais, nível 085, isso, Foxtrot Lima. Ciente, Foxtrot Lima. Controle, bom dia, Papatão, Axel Otávio. Confirme o último tráfego. Axel Otávio, decolando, torcida Conde. Papatão, Axel Serratão, contato radar na decolagem, saída Conde, suba nível 090. 090, Axel Otávio. Papatango, isso, Foxtrot Lima, confirme estimado para Sierra November, Índio Charlie. 1-0-0-0. 1-0-0-0, obrigado. Alfa Delta decolou aos 1-0, chama agora o controle Salvador, frequência 119-35, Alfa, Alfa Delta. 19-35, Delta. Controle, bom dia, Alfa, Alfa Delta, decolado na perfil Lotar. Papá Romeu, Alfa, Alfa Delta, contato radar na decolagem, saída Lotar, Alfa, Alfa Delta. Delta. Oscar Gosquilo na escuta para cópia. Pronto, senhor. Oscar Gosquilo está autorizado 080 para Ilhéus pela Golf 677. Decola da 17 com curva à direita para sair da Coral. Transponder ao 0256, controle opera em 1-119-35, acontece. Autorizado em Ilhéus 80, decola da 1 no sexto, vá à direita, Coral 0256, transponder, controle 119-35, controle 1186. Golf Kilo está pronto para acionamento. Golf Kilo para o acionamento, táxi, a torre em 1862, é o QNH-1015, qual é o problema, confia? 01. 01, único, bom voo, bom dia. Grato, bom dia. Em Salvador, bom dia, o Oscar Golf Kilo para acionamento. Golf Kilo livre acionamento, reporte táxi. Golf Kilo. Kilo. Juliette Eco, aguarde um instante. Em razão de subida. Quieto, teste 1 minuto. Sim. Papá Romeu, Alfa, Alfa Delta, informe razão de subida. Quieto. Sim. Papá Romeu, Alfa, Alfa Delta, informe o tráfego. 2 horas, 5 milhas. Rumo Nordeste, cruzando o nível 030 para o nível 090, é um Papa Alfa 34. Afirmativo, ciente da formação Alfa Alfa Delta. Serra Tango, informa o tráfego. 8 horas, 9 horas, 4, 5 milhas, rumo Nordeste. Cruzando 2000 pés para nível 130, é um Papa Alfa 27. Observatório 7 do tráfego. Ingresso no Mantenha a posição, Oscar Golf Kilo. Mantenha a posição, Golf Kilo. Foxtrot Lima, chame agora Centro Recife, na frequência 1285, alterne 12545. Mantenha-se em condições de visuagem, nível 085. Tato consciente agora, está tiro. Tá bem, então vai manter em posição de UF, se der. 5, chame Centro Recife, 12685, alterne 12545. Whisky Foxtrot Lima, copiou o controle? Chamará Recife no 12545, 1285, Mandoral 085, visual, Foxtrot Lima. 12685, 12545, Whisky Foxtrot Lima. 12625, 2545, ciente, Foxtrot Lima. Olá, Márcio, vai, Lima. Salvador, bom dia, Otan 3171. 3171, bom dia. É para autorização? Afirmo. Chama sala em 1219. 219. Bom dia, Otan 3171. Como vão? Mazuliette Lima. Saída Gole, suba nível 360. Acima o transponder 5476. Lima, Juliette Lima. Contato radar na decolagem, suba nível 360 na Gole. Acima o transponder 5476. 5476. India Mike Alfa na escuta para correr. Tranquilo. India Mike Alfa autorizado para Teixeira de Freitas, direto, nível 080. Decola da 17, curva à direita, saída Gole, até Gole após direto. O transponder é 5502 e o controle 119, decimal 35. Quanto é? 5502, 1935, 186, decola, Gole, até Gole após direto. O Índio Michael, tá com 04245. Correto, posicionamento táxi decolagem, a torre em 1862, é o QNH 1015, tem um voo, bom dia. É. O Kilo Papavita, na escuta pra cópia. Kilo Papavita, autorizado 105 ao nível para Serra Juliette, Novembro, Quebec. Direto, decolando da 17, curva à direita para saída Coral. Até a liberação do controle, o transponder é 5533, o controle em 1935. Quanto é isso? Quero Papa Vitor, correto, chame a torre 186 para acionamento. Qual é o teu dedo, Papa Vitor? Ok, tem bom voo, bom dia. Eco Juliette Eco, é solo? Prossiga, Eco Juliette Eco, na escuta. O Eco Juliette Eco está livre de acionamento, aguardando a confirmação dos dados aqui para a cópia, ok? Ok, vai acionar e manter posição de escuta, o Eco Juliette Eco. O San 3171 na escuta para a cópia. Prossiga, senhor. 3171 autorizado 340 para Guarulhos pela Upper Whisky 50. Após a decolagem da 10, curva à direita, saída da El, transição de Né. O transponder é o 5527, o controle em 1935. Proteja. Utilizando o Guarulhos 340, veio pelo Whisky 50, decolada da 10, curva à direita da El, de Né. 5527, transponder 1935, controle, TAN 3171. 3171, correto, chame para o puxa acionamento. Chamará, seu grato. Tem uma proa direita de 20 graus para desinformações. Gente, Lima Juliette Lima, após os desvios. Informe após os desvios, Lima Juliette Lima. Camarada. Norte Eco na escuta, para cópia. Desvios, autorizado voar direto Eval, chame Centro Recife na frequência 1288 até Terminal 1264, Lima Juliette Lima. 288, 1264, até Desvios, Eval, Lima Juliette Lima, obrigado, bom dia. Ok, mas tá pronto a cópia ou não? Não, negativo, vou cancelar a cópia. Ok, ciente então. Controle o Oscar Golf Kilo, solicito possível desvio de 5 graus à direita para livrar a formação por mais 15 milhas. Gente, Papa Tango, Oscar Golf Kilo, livre desvios, reporte no regresso. Golf Kilo. Papa Tango, Índia, Mike Alfa, decolado aos 2-0, para teste, faça uma chamada na frequência 118.95, aguardando transferência para o controle. Positivo, 118.95, ele é legal. Romeu Alfa, Alfa Delta, informe radial e a quantas milhas fará o aerolevantamento Alfa, Alfa Delta? Bom, intenções é, a princípio, conforme plano, afastar a radial 20 e por 120 milhas. Mas nós vamos solicitar outras condições devido à nossa área de trabalho, principalmente no setor que nós estamos. Aproximadamente umas 20 milhas à frente, coordenaremos um novo setor para uma Papa Delta. Bom dia, gol 897, transferência. Gol no 897, aciona identificação, autorizado chegada Bonf, desça e mantenha nível 080, gol no 897. 080 na Bonf, intenção é finalizar com a aeronave da 10. Gente, vai na próxima avião 367, gol no 897. Voando 367, gol no 897. Controle Salvador, bom dia, de Papatão, Mídia Mike Alfa. Solo 3171 no pushback, acionamento no 2. Dado 100, gol no 897. Alfa, Alfa Delta, está restrito nível 090. Restrito 090, Alfa, Alfa Delta. Controle Salvador, Papatango, Índia, Mike Alfa. Papatango, Índia, Mike Alfa. Contato radar na decolagem. Saída Gole, suba nível 080. Índia, Mike Alfa. Gole 080, Alfa. Três curva à direita, saída Gole, transição Gonza. O transponder é o 5535 e o controle 119.35. Gente, o 320 autorizado para Campinas pela Peruísque 58, decolando 10, curva direita, Gole Gonza, 5535 no transponder e o controle 1935, azul 4069. 4069, correto, chame quando pronto para push e acionamento. Chamarei. Ele é o 10, 10. Sim. Tiago Eco, Serra Tanga, informe estimado para Aracaju. Aos 1010. Sim. Alô, bom dia, 804, informação, pô. Tonuro, Pau Romeu Max, Tango Lima, bom dia. Turno 804, aciona a identificação, autorizado a chegada Bonf, desse mantenha inicialmente nível 1-1-0. 110 na Bonf. Salvador, Mike Tango Lima, bom dia. Papá Romeu, Mike Tango Lima, aciona a identificação, autorizado a chegada Mari, desse aí mantenha nível 060, Mike Tango Lima. 060, confirmando a pista 10, abre aos 30, né? Firmo. A 1090, Alfa Delta. Alfa Delta, mantenha nível 090. Certo. Controle Salvador, bom dia, gol no 607, informação Fox Bravo. Gol no 607, aciona a identificação, autorizado a chegada Bonf, desse mantém a nível 120, reduz a velocidade para 250 nós. Para 120 na Bonf, já com 250 nós. Gol 897, passa 120 para o 100. Gol no 897, mantenha nível 100, informa o tráfego, 9 horas, 5 milhas, rumo nordeste, mantendo nível 090, é um papá alfa 27. 7, vamos manter o 100, reduzindo o 897. Papá Romeu, Mike Tango Lima, reautorizado, nível 0. 40 050, Mike Tango Lima, reautorizado nível 050. Para o 50, gente. No 897, tráfego ultrapassado, desse mantenha nível 060, reduz a velocidade para 220 nós, gol no 897. 6.000, reduzindo 120, gol no 897. Gol no 804. Desça aí, mantenha nível 070. Na decolagem, o QNH 1015, tem um bom voo e um bom dia, o TAN 3171. Vitale, se é direito, ponte do Canadá, Charlie 186, bom dia, senhor, TAN 3171. Gente, vai com Tango Lima. Controle, quando possível, pro direto de Teixeira de Freitas, radial, a nossa pro ideal é a 217, Índia Mike Alfa. Autorizado direto Teixeira de Freitas, Índia Mike Alfa, informe estimado para pouso. Estimado de pouso agora em mais 2 horas. Ciente, mantenha nível 040, aguarda atenção, Índia Mike Alfa. Aguardar a sessão, Mike Alfa. Tive um enxadão. Abraço. Mike Tango Lima, informe a razão de descida. 4.500. Sim. Oscar, você é a Mike. Estaria o 120 no Alfa Delta? 1-1-0 ou 1-3-0, Alfa Alfa Delta, 1-2-0 incorreto. Não, tudo bem, mas acontece que o nosso trabalho é no nível 120, senhora. Se puder coordenar com outros tráficos aí. Controle Salvador, total 9-9-1-0, vai atingir 1-5-0, ciente da Fox Track. Alô, Salvador, muito bom dia, 3-5-5-4, ciente da Fox Track. 3-5-5-4. 5-4, bom dia. Qual é o horário do seu ponto? Para o 00, senhor. 00 da próxima? Afirmo, afirmo. Mas poderia então apenas adiantar a saída e para a decolagem será 1-0? Ok, a saída será Puca Aracaju, ok? Aguarde um instantinho, 5-5-4. Deve aparecer aqui pra gente mais 3 minutos o plano. Tá bom, muito obrigado. Fala, bom dia, o papapapai é de papapapai. Foxtrot atinge 150. Só 3517, sem identificação. Reduz a velocidade para 220 nós, desce manter a nível 090. 090 descido, já está reduzido 3597. Salvador, total 9910, mantendo 150, ciente da Foxtrot. Total 9910, ação identificação, autorizado chegada a Mari. Desça aí, mantenha nível 05, corrigindo 090, total 9910. Identificou 090, 9910. Tabala meu, mais Tango Lima. Desça para 12 mil pés, autorizado ILS, o Glide da 10, responsabilizado. QNH 10, 15. 2000, 1015, gol 897 para o Renato. Alfonso, deu o teu controle? Tango Lima, tá indo para 2000? Confirme, Tango Lima. O Mike Tango Lima, tá indo para 2000? 2000, tô autorizado. Anto. Alfonso, deu o teu controle? Prossiga. Confirma a distância que vai prosseguir. Aproximadamente 20 milhas está presente e a posição estará produzindo para trabalhar o levantamento do setor. No 607, reduz a velocidade para 2009, gol no 607. 2009, no 607. A pista está fechada ainda? Liberada apenas 90 metros impraticados, os primeiros 90 metros impraticados, fez gol no 607. Ah, positivo, obrigado. Gol no 897, desse mantém a nível 040. 040, gol no 897. Papá Romeu, Mike Tango Lima, chame agora controle de Salvador em 199.8. 98, bom dia. Tinha 70, 804. Gol no 804, desse mantém a nível 050. 050-804. Gol no 897, chame controle de Salvador em 199.8. Gol no 897. 198, obrigado. O Eco Juliette, Eco informa que está previsto mais 20 minutos para me chamar pronto para o próximo tempo. Ok, seu plano originalmente era para as 9h05, ok? Agora são 9h31, solicito que o senhor apresente uma DLA junto à sala IES para evitar que o plano seja cancelado aqui, ok? Ah, tá ok então, vou providenciar isso. Obrigado, Paulo. Ok, agradeço. Gol no 607. 300 de Salvador no 607. Papá 9910 atingindo 90. Salvador, bom dia, 3179, informação Fox atingindo 1960. Aqui tem 32, chama o controle 119.35. 1935, boa. Tô aí, o Mike Tango Lima, bom dia. Mike Tango Lima, bom dia. Tráfego avistado. Pista 10, está livre o pouso. Vento 040 graus, 7 nós, check trem. Mais trabalho. 7 quilo, Papa Victor. Negativo, pode manter mil pés da Pro 224, ideal da nossa saída, 240. Firma, tenha mil pés, quilo, Papa Victor. Total 9910, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 350. Seu limite é a radial 300 de Salvador, total 9910. 300, confirmando a proa, mantendo 90? Chame controle Salvador em 199.8, total 9910. 198. Contrário, Papa Delta. Atingindo 93.5 no 7. Controle de Mike Alfa para ascensão. 607, desse mantém a nível 060. Nível 060 na 607, está voando na proa 260, livrando formação esquerda. 607, M controle 19.8. 198. Time controle 3171. 080. Bom, 60, informação forte. E Mike Alfa, subir e manter o nível 080. Mike Alfa. 3517, desse mantenha o nível 060. 60, 3517. 3171. Que desça até o nível 070 na chegada Bonf. 70, identificou a 3179. Salvador, aqui no Papa 20, pode atender o cais da Fruta 240, pode atender para o 3505. Aqui no Papa 20, está autorizado, 240, ascensão 105. Acendendo 105, muito grande. 35 no 7, retoração sequenciamento direita para o 240. 3171. Então 3517, controle? Já chega. Direita para o 240, sobre vetoração. Direita 240, limite? Limite é a magnética 120 de cima. 120 para cima, obrigado. Papa Delta. Uno 607, desse mantém um 060, chame em 119.8 agora. Controle 3171, câmbio. 3171, na guarda. Uno 607, controle. Escuta, irmão, prossiga. Fosca Serra Mike, está autorizado 360 para Serra Bravo Juliette Vitor pela Upper Whisky 58. Decola da 17, curva à direita, saída Gole, transição Gonza. O transponder é o 5522, o controle 119.35, o contente. Pelo 7 no 5, chegada Bonf, desça e mantenha nível 070, chegada Bonf. Confira 070 para o Gol 97 no 5. 7 no 5, afirmativo. Entendi. Salvador, Alfa Delta. Alfa Delta, chame Recife, a frequência 1288, ao término 264. 288, Alfa Delta. Livrou. Mike Tango Lima, bom dia. Prossiga na Alfa e Kilo até o Pátio 3. Atento ao balizador no Pátio. Alfa e Kilo até o Pátio 3, atento ao balizador. Solo, voo 642, back astronauta, no 29. Fundo 642, está livre, puxa acionamento no gate 9, está pronto para a Copper. Golo 642, está autorizado nível 390 para Recife pela Upper Whisky 58. Após a decolagem da 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. O transponder é o 5541, no controle 1935, quanto é isso? 3171. Controle Altan 3153, está com 210 nós, cruzando 175 para 150. Altan 3153, acione identificação, a chegada Bonf vai descer até o 090. 090, 210 nós. 35 no 7. Chame o controle 19.8 na presente proa. 19.8, 3.5.7. Pronto para o táxi, PLB de 118, 4 horas e 15, alternando com fins. 4 e 15, com fins e 118. Está livre táxi à sua direita, até o ponto de espera da Charlie. Quando lá, pronto para a decolagem, a torre em 18.612. KNH-1015, tem um bom voo, um bom dia, 4.069. Sente com ajuste 1015 à direita pela Charlie.